Thank you. cachoeiras, perto do êxtase. Nas manhãs de teu abraço, éramos tantos, mas éramos um. E bebíamos o vinho mais doce que restará. Nas manhãs de teu abraço, éramos tantos, mas éramos um. E olhávamos os morros com olhos de vítima e ventania. E olhávamos os morros, e olhávamos o mundo com olhos de vítima e ventania. geada e o frio neblina. Você não sabe muito bem. O que você quer? Quando vem a noite você chora de frio. A noite que entra solidão é só uma oportunidade de se ver.

trechos, estradas. Tragédias na noite, teu aniversário, as flores poemizadas. Quintana, espreitos, fantasmas e brilhos na noite plantada. Borges, Ramiro e Milonga se fundem no frio. Coisas que temos e fazem de nós o que somos. capões de mato, campos e lagos, e um vento soprando sempre uma paz ancestral. E um vento soprando sempre uma paz ancestral.